Olá, queridos amantes do wrestling. Estamos aqui gravando mais um arquivo cast. Hoje falaremos sobre os wrestlers, seus golpes e suas carreiras. Estou aqui hoje com Mr. Jack, fundador do blog Arquivo Wrestling. Olá, Mr. Jack. Olá para todo mundo que está escutando o nosso segundo arquivo cast aí. E vamos que vamos. Bom, como eu acabei de falar, né? Nós vamos falar hoje sobre o wrestling. Vamos começar então pela ECW. Com os seguintes lutadores no nosso nossa agenda: Jack Swagger, Christian, Tommy Dreamer e Evan Bourne. Vamos primeiro começar com falando sobre Jack Swagger. Vamos lá, Mr. Jack. Jack Swagger começou estreando na WWE não faz muito tempo. Eu acho que ele não luta muito bem, ele tem poucos golpes, não muito. Jack Swagger pra mim não nada bem, tá curtido da ICW, eu acho que pra tá, porque ele não luta quase nada. Eu penso diferente de você. Eu acho que a iniciativa do Theodore Long, né, dos novos wrestlers para esse W, né, que tava meio fraca, eu acho que até que foi boa, né? Eu praticamente acho que ele é um bom lutador, né? Eu discordo um pouco de você. Acho que tá justo ele tá com o título agora, né? Se bem que o Christian com certeza vai conseguir esse título. Ou não, né? Pode ser que no draft ele vá para Raw, SmackDown e tal. Bom, voltando ao assunto, eu acho que ele tem um grande futuro na WWE. É um futuro igual do John Cena. Tem poucos golpes. Eu acho que já falei. Não luta bem, tá com o cinturão. Porque esse W tem muito mais lutadores bons, melhores do que ele. Podiam estar com esse W Championship ali. Muito melhor que o Jack Swagger. Tudo bem, né? Que entre ele e o Evan Bourne, eu com certeza prefiro o Evan Bourne, né? Esse negócio aí de ser o melhor, melhores golpes. Mas acho que o que tu falou sobre o John Cena, acho que não é tão verdade, porque o Jack Swagger, ele não tem uma carisma muito grande com o público, né? Ele é um heel, na verdade. John Cena é um face, todo mundo ama, acho que ele é um dos caras mais vendo produto da WWE, preferido do Vince. Bom, mas voltando ao assunto, Swagger, Swagger. Swagger é um lutador, ele tem um estilo de luta bem, tipo, uma luta greco-romana, né, parece. Ele gosta de lutar bastante com chaves. O que tu acha? Eu não acompanhei muito a luta dele, mas o que eu vi é que a gente falou, ele luta bastante com chaves, luta bastante no chão do ringue, usa bastante socos, chutes, golpes, não faz muito golpes aéreos, luta mais mesmo no chão do ringue. É verdade, né? Eu concordo um pouco contigo. Bom, mas enfim, na minha opinião, sinceramente, esse cara tem um grande futuro. Pode ser continuando na ECW ou mudando no draft, mas eu acho que vai dar um bom cara. Não que seja que o público goste, né? Mas que vai ser um cara, um lutador bom, eu acho que sim. É, vai ser uma nova geração, um cara da nova geração que vai estar tá na WWE. Não sei por quanto tempo vai ficar ainda com o ECW Championship. Espero que não fique muito tempo, pois eu quero que o espero que o Christian ganhe o ECW Championship do Jack Swagger. Eu já discordo de você. Eu preferia, na minha opinião, que ganhasse o Evo. Eu prefiro mais o Evo. O Evan já estreando ali na. Que ele não estreou ainda, tá machucado, mas vai estrear, acho que próximo Semana que ECW. vem. Isso mesmo. Isso. próxima ICW tá voltando aos rings. Eu acho que ele não vai ganhar por estar voltando faz pouco tempo. Acho que ele não vai ganhar o ICW. Espero que o Christian ganhe. É, mas pode acontecer o que aconteceu com o John Cena, não foi? Mas John Cena, Voltou no né? Survivor Series e ganhou o título. Mas John Cena lá nos Estados Unidos, ele é o melhor. Ele é o melhor Tá, cara. e o título? E o título era o World Heavyweight. Isso. Como ninguém dá muita importância para o ECW, né? Na minha opinião, acho que não tem muita importância mesmo. Não faria muita diferença se o título mudasse de mão assim tão rápido. Eu acho que ele não ganha. O Evan Bourne não ganha. O Evan Bourne é um ótimo wrestler. Muitos golpes aéreos ele faz. Mas eu acho que ele não ganha. Eu acho que fica mais chance ainda pro Christian ou pro Finlay. Tá bom, então. Vamos então para o nosso próximo lutador, né? Que é justamente o cara que a gente acabou de comentar. Christian. Vindo recentemente da TNA. Estado na ECW, que foi uma grande surpresa. Todo mundo pensou que ele estrearia na SmackDown ou Raw. E esse cara é bom. Eu acho que ele é muito bom. É, o Christian, ele luta muito bem. A recém que a gente falou, ele veio da TNA pra WWE. Eu pensei que ele fosse ir na SmackDown pra voltar tag team com o Edge, mas não foi. Ele já voltou na ECW pra tentar. Tá tentando ganhar o título do Jack Swagger ECW Championship. É, aí tem uma coisa que eu não acho que foi muito merecida, não. Foi o seguinte, né? Ele tava na TNA, enquanto isso na WWE. Quem tava tentando lutar pelo título do Jack Swagger era o Finlay, né? Que tinha começado fazia pouco tempo. Daí me chega de uma hora pra outra, assim, o Christian, que já tem um pouco mais de fama, né? Claro. E já entra na disputa e o Finlay fica um pouco de lado. Isso daí foi um pouco. Na minha opinião, foi uma grande sacanagem com o Finlay, ó. Tudo bem, ele é um puta lutador, mas não devia. Eu achei que foi injusto. Os bookers não souberam aproveitar a vinda dele. Como eu falei, esperava que o Christian voltasse na SmackDown, mas eu acho que no draft 2009 o Christian vai ser draftado para Raw. Na minha opinião, o Christian vai ser draftado para Raw, porque lá eu acho que ele vai ser mais bem aproveitado que na ECW. Mas ali que tá, tu acha que ele teria a chance pelos títulos na Raw? Pelo menos na ECW ele tá lutando por um título, que nem aconteceu com o Rey Mysterio. E saiu da SmackDown onde tava lutando pelo título e foi pra Raw que não teve nada. Uma participação em pay-per-views e etc. Mas o Christian, ele é um ótimo wrestler. Eu acho que ele, se sair do draft 2009, se ele for pra Raw, eu acho que ele vai ser mais bem aproveitado na Raw do que na ECW, porque ECW ela não é mais como antigamente, que era uma coisa extreme. E ECW de hoje em dia tá sendo uma puta merda, que não tem poucos wrestlers bons lá. Tem alguns que estão lá só pra tá, porque não fazem praticamente nada, vão lá e ficam no ringue e já perdem, essas coisas assim. E eu espero que o Christian vá pra Raw, SmackDown, mas que saia da ECW. É, até esse ponto aí eu concordo com você, né? Da ECW. Bom, mas voltando ao assunto, tu consideraria que o Christian, ele tem que estilo? Ele é High Flyer, Brownie, o que você consideraria? Dirt? Ah, eu consideraria que ele é ótimo lutador, só isso. Não consideraria nem nada que você falou. É, tipo, o estilo de luta dele, estilo de luta que você acha que ele tem? Ele é mais Ric Flair ou ele é mais estilo assim, Undertaker, Batista, esses caras que não dão golpes aéreos, mais técnica e força mesmo? Ah, ele usa bastante a técnica dele, porque ele tem muita técnica. O Christian é um cara que tem muita técnica. Mas ele luta um pouco no chão, mas ele também faz alguns golpes aéreos. Então ele fica naquela de mais no chão e pouco Indef no aéreo. indefinido. Isso mesmo. Indefinido. Eu também acho que pela estatura dele, né? Ele não é um cara grandão, ele é um cara pequenininho, né? Acho até que se ele fosse lutar como o Rick Flair, talvez se daria bem. Mas do jeito que ele tá lutando, tá bom pra mim. É, não tá no melhor dele ainda, mas já tá bom. Tá quase ótimo. Com certeza. Bom, então agora eu acho que Christian ou Jack Swagger da SW já falamos um pouco sobre eles. Vamos então agora para a lenda das lendas, o ECW Originals, Tommy Dreamer. Tommy Dreamer, não tem que falar que ele é ótimo lutador, mas não tá sendo nada bem aproveitado nesse W. É como ele mesmo disse, eu acho que se ele não ganhar o cinturão do ECW Championship, ele vai se aposentar em julho, eu acho. Isso, por aí. É, eu acho que é por aí, julho, agosto, alguma coisa assim, ele vai se aposentar. Mas se ele se aposentar, é uma perda imensa pro ECW, já que o ECW tá sem o Westers quase, ainda com a saída do Tommy Dreamer, mesmo ele não tendo bem, sendo bem aproveitado nesse W, com a saída dele, esse W perde um grande, uma ótima lenda, um puta lutador. Eu concordo com você, cara. Eu acho que os bookers desse W não sabem o que estão perdendo. É uma sacanagem, né? Tommy Dreamer, acho que foi a última luta que ele ganhou antes dessa reviravolta dele. Foi, tinha sido contra o, como é que é, o Colin Delaney, cara. Aquele palitinho fino. Bom, é. Cara, o Tommy Dreamer revolucionou esse W, não tem? Se esse W sem Tommy Dreamer, eu não consigo imaginar. Eu acho que ele é o cara. Ele é o cara mesmo, mas o cara que não tá sendo aproveitado nesse W. Bom, é. Aí tá o ponto, né, cara? Acho que não teve nenhum lutador até agora, pelo que eu lembro, assim, que se aposentou com um título, né? Daí vem ele no ringue e me diz que quer ganhar o cinturão mais uma vez para se aposentar. Isso daria uma boa storyline, hein? O que tu acha? Uma Hall of Famer se aposentar com um título. Ficaria pra história, não é? Aí se aposentar com o título, já aconteceu sim algumas vezes, só agora não tô lembrado com quem, mas já aconteceu algumas vezes sim. É, e ele se aposentar, que nem eu falei, ia ser uma perda imensa pra esse W. Eu espero que ele ganhe o ECW, porque eu não quero que ele se aposente, eu quero ver Tommy Dreamer ainda lutando o quanto ele lutava na ECW original. É, mas aí que tá, né? A gente quer ver Tommy Dreamer lutando. Que a sacanagem foi o que fizeram com ele quando ele lutou contra o Jack Swagger, né? Se não me engano, foi duas lutas. Uma foi no estilo do Jack Swagger e a outra foi uma SW Extreme Rules. E ele perdeu, cara. Eu acho que essa luta é a marca registrada dele. A WWE fez uma sacanagem. Os bookers da ECW não sabem aproveitar, não sabem o que estão perdendo com esse cara. Verdade. Mas enquanto eu. Desculpa. Continue. Verdade, o Tommy Dreamer, se ele se aposentar, a ECW vai ter uma perda imensa, porque Tommy Dreamer luta muito, Tommy Dreamer é uma lenda da ECW, é o hardcore da ECW, é muito extremo Tommy Dreamer, mas não tá sendo nada aproveitado. É, e o que eu ia falar agorinha mesmo é bem justamente isso. Eu não consigo me conformar com o que os bookers fizeram. E além do mais, o que que tu acha? Será que o Tommy Dreamer tem chance de ser introduzido no Hall of Famer, essas coisas, por tudo que ele representou pra ECW? Aí já é uma pergunta complicada, né? Aí não sei te responder se ele vai ser. Mas quem sabe futuramente ele possa vir ser sim. É, eu também. E enquanto ao estilo de luta dele. Há uma ECW Extreme Rules, né? É a luta. Eu acho uma luta, uma das melhores lutas. Porque eu gosto de coisa extreme, bem extreme. E o Tommy Dreamer lutando, ele faz cada coisa inesperável. O Tommy Dreamer é inesperável. É, concordaria com você mesmo. Eu acho que o cara ele tem um estilo bem mais pesadão, né? Bem mais pau a pau. É tipo soco, força bruta, né? Tanto que a luta dele é Extreme Rules. Bom, então vamos então para o nosso próximo candidato, né? O nosso ArquivoCast, que é Evan Bourne. Estreou o ano passado, né? Quando ele estreou, estreou com tudo, né? Estreou em junho. Ele ganhou três lutas seguidas. Foi uma coisa incrível. Ele fez tag com o Kofkinson na época, né? Eu acho que Evan Bourne é o que tem mais futuro nesse W. Verdade, ele é um ótimo height flare. Ele luta muito, apesar que eu não considero ele como o melhor height flare da WWE. Considero o Mysterio o melhor height flare da WWE. Mas o Evan Bourne, ele luta muito. Os golpes aéreos dele são muito bom, muito bom. Ele faz cada coisa o seu finisher, que agora não estou lembrando o nome. É, É Shooting Star Press. isso mesmo. Ele é muito ótimo, muito bom o finisher dele. E Esse finisher, ele foi considerado aqui que eu tô vendo, ele ganhou o Slammy Awards, né? De melhor finisher dessa vez. Esse ano. é, eu concordo com isso, porque o finisher dele é muito foda. Bom, e tu acha que ele teria chance, assim, de, num futuro próximo, competir pelo cinturão? Se ele lutar igual lutou ano passado, eu acho que ele tem muita chance, porque ele luta muito bem. E competir os principais cinturões da WWE, o Heavyweight Championship, WWE Championship, eu acho que ele tem ótimas chances de competir por esses títulos. Também concordo, mas eu não sei, eu não tô me enganando agora. Não teve um pay-per-view que ele lutou contra o Matt Hardy pelo CW? Aí não tô me lembrando, mas. Mas eu acho que Eu foi. acho que foi no Cyber Sunday, você lembra que tinha a votação? É, sim, foi bem isso que eu tô vendo aqui agora, foi. Eu acho que se os bookers soubessem aproveitar mais, ele daria um ótimo lutador. Eu preferiria até que ele fosse draftado, né, pra Raw. Daí, se o Rei Mysterio não fosse draftado também, eu acho que eles dariam uma ótima tag team. Meu, dois High Flair lutando, super lutadores, muito bons, daria uma ótima storyline esses dois juntos, hein? Evan Bourne e Rey Mysterio numa tag team seria maravilhoso, como eles já lutaram numa Raw, Sim. Rey Mysterio e Evan Bourne, acho que contra o The Miz e John Morrison, acho, se não me engano, acho que foi isso sim. É, lutaram. Eles já lutaram mais lutas. Six Man Tag Team, Eight Man Tag Team. É, isso mesmo. Mas eles dois, que a luta que eu assisti da Raw foi muito, muito boa. Os dois combinam golpes, coisa incrível os dois fazem juntos. Eu acho que seria uma ótima tag team. Eu também acho que então, eu acho que até se ele soubesse aproveitar, né? Fizesse isso, uma storyline, eles poderiam até lutar pelos cinturões, né? De tag team, que você, a World ou tag team mesmo. O que você acha? Com certeza, se eles fizessem uma tag team, Rey Mysterio e Evan Bourne, eles teriam super chance de ganhar o World Tag Team ou o WWE Tag Team Championship. Eles seriam uma ótima tag team. Agora falando um pouco sobre o que você achou dessa lesão? Tu acha que essa lesão ela vai atrapalhar muito agora o futuro que promissor que é Vantinha, ou ele vai continuar com o mesmo, vamos dizer assim, prestígio que ele tinha antes de sofrer essa lesão? Ah, com certeza, Evan Bourne, eu acho que ele é um cara novo, ele vai voltar com tudo a lutar na WWE, eu acho que vai voltar até mais bem preparado do que o ano passado, vai voltar arrebentando na ECW, fazendo o melhor que ele pode fazer. Eu acho que o Evan Bourne, né, tem um futuro promissor, não tem muito mais o que falar. E como nós acabamos de falar, nós vamos comentar sobre as três brands da WWE. E acabamos de falar sobre a da ECW: Jack Swagger, Christian Tommy Dreamer e Evan Bourne. Vamos então agora falar sobre a Raw. A maior, a melhor brand das três, na minha opinião. Começaremos então com uma das lendas. Um ótimo lutador, fez muita história na WWE. O grande e inigualável Shawn Michaels. Shawn Michaels, que falar dessa grande lenda da WWE. Ele é, meu, ele é a lenda que a WWE tem. Ele luta muito, agora vai ter um combate entre ele e o Vladimir Kozlov no WrestleMania 25. Eu acho que esse combate aí promete muito, porque o Shawn Michaels luta muito, o Vladimir também luta bem, mas tendo o Shawn Michaels no combate já é um puta combate. Eu acho que o Shawn Michaels leva esse combate, hein? É, eu também. Mas essa luta aí é uma tag team, se não me engano, né? É o Shawn Michaels e o Taker contra o Kozlov e o JBL, é isso? É, eu falei errado. É, vai ter uma luta entre Shawn Michaels e Undertaker no WrestleMania. WrestleMania 25. Tá. Eu tava pensando, mas é que na próxima round, né, vai ter essa luta, esse tag team. Quero só ver como é que ambos irão se comportar, Undertaker e Shawn Michaels, sabendo que eles vão ter um confronto histórico, né? O Mr. Westermania é que sempre surpreende nas suas lutas, rouba os papéis principais. E o grande Undertaker, que tem uma streak de 16 vitórias consecutivas em Westermania, ou seja, desde que começou a lutar em WrestleMania, nunca perdeu até hoje. Será que essa luta vai ser boa? Que pergunta tosca, mas vamos fazer ela mesmo assim. Ah, eu acho que o Shawn Michaels e o Undertaker são lendas da WWE. O Taker já tem 16, acho que é 16-0 em WrestleMania. Mas eu acho que o Shawn leva essa pra deixar o Undertaker com 16-1 em WrestleMania. Será? Eu fico em dúvida nesse combate. Mas se dizem mesmo que o Shawn Michaels irá se aposentar no WrestleMania, então acho que seria melhor se ele se aposentasse com uma grande vitória em cima do Undertaker. Já que o ano passado, né, ele aposentou numa WrestleMania o grande Ric Flair. Então não seria uma grande surpresa se ele se aposentasse quebrando a streak poderosa do Undertaker. É, não seria uma surpresa assim, mas porque já foi comentado que o Shawn Michaels ele poderia se aposentar no WrestleMania. Mas eu não gostaria que o Shawn se aposentasse, porque ele luta muito, ele é uma lenda da WWE, apesar de já estar com uma idade bem avançada aí. Mas eu não queria que ele se aposentasse, porque ele luta muito na Raw, ele acho que é um dos melhores lutadores que tem, e é um ótimo wrestler. Também concordo com você. Agora falando sobre... Vamos falar sobre a carreira do Shawn Michaels, né? Os títulos, as lutas. Esse cara foi uma... Nossa, não tenho o que comentar sobre o Shawn Michaels. Shawn Michaels, ele foi um grande lutador, né? Tô me lembrando agora de uma luta que, na minha opinião, foi a sua luta, né, cara? Que foi aquela Iron Man contra o Bret The Hitman Hart. Aquilo sim que foi luta, hein, cara? Nossa senhora! Shawn Michaels e Bret Hitman Hart. Mais ainda numa Iron Man match, né? Que é a gimmick match, né? É a luta, né? O estilo de luta, eu acho que é um ótimo estilo de luta. Uma Iron Man match com dois ótimos wrestlers, né? Shawn Michaels e Bret Hitman Hart. Tá, agora vamos então falar um pouquinho sobre o estilo de luta de Shawn Michaels, né? Você diria que ele seria um cara assim mais de técnica, mais de agilidade, força? O que tu acha? Shawn Michaels usa tudo, agilidade, técnica e força, ele tem os três. Shawn Michaels, ele luta muito bem, não importa Ele tem alguns golpes aéreos muito bom. Ele luta muito bem com seu finisher no chão. Ele é espetacular. A chave quádrupla? Isso mesmo. Tá, e então eu concordo com você, né? Eu também acho que ele combina muito bem esses três tipos de agilidade. E o seu finish, então, né? Perfeito. Bom, vamos falar agora, vamos parar um pouco de paparicau, show. Vamos falar um pouco sobre John Cena. Cara que é o preferido de Vince McMahon, o cara que popularizou o wrestling nos Estados Unidos. Literalmente, o cara que. Na minha opinião, eu acho que ele não é um bom lutador, cara. Não, eu não desce na minha garganta John Cena como champ, John Cena como um ótimo lutador, John Cena como preferido dos fãs. Eu acho que o John Cena era um quality line da vida. E você? É, vou fazer uma observação antes. É, tem que falar do John Cena mesmo? Como? Desculpe. Tem que falar do John Cena mesmo? Não podia pular o John Cena e falar de outro? É, acho que seria mais adequado, né? Mas é o que todo mundo curte, menos eu. Eu também não gosto nada do John Cena. Ok. E ele tem. Vamos continuar aqui. Tu viu aí o que aconteceu ultimamente com o John Cena com seus golpes, né? A mudança dos nomes, o full para Attitude Adjustment, o STF, o West Full para STF. Tu tem alguma ideia por que eles começaram a mudar nome de golpes? Mudaram também de uma diva agora que eu não tô lembrado do nome, mas eu não me adequei ainda. Ah, não sei por que muda nome de golpe do John Cena. Por que muda golpe e nome do John Cena? Por quê? John Cena não luta nada, por que mudar o nome dos golpes dele? Ai, por que isso? Não achei nada legal esse mudar nome, porque todo mundo estava acostumado com aqueles que tinha antes e agora for fazer isso, eu não sei pra quê. Eu também acho, mas voltando então ao assunto, John Cena mesmo. Todos esses títulos, a carreira dele, tu acha que o cara merecia tudo isso? Eu acho que ele não merecia nenhum Intercontinental Champion. Mas é, né, como lá no. Eu já discordo de você. Eu acho que, no mínimo, um Intercontinental, ou na época, um outro título assim, né? Tipo, tinha naquela época Million Dollar, Hardcore, Cruz Avenue Way, Attitude. Bom, mas voltando ao assunto, você acha que ele não merecia nenhum título mesmo? É, você falou ali do John Cena ganhar o Hardcore. John Cena ganhar o Hardcore. Eu nunca pensei nisso. Porque o John Cena ele tem golpes limitados. Como que ele vai ganhar um Hardcore? Acho que os golpes limitados, tu quer dizer Clothesline, STF, Attitude Adjustment e o Five Knuckle Shuffles Isso, ele e tem. aquele You Can't See. Isso, ele tem 4, 5 golpes ali só. E 4, 5 golpes ele usa 10 vezes quase numa luta num pay-per-view. E fica cansativo. Sempre o mesmo golpe. Ele usa sempre o mesmo golpe. E ainda ele ganha quase todos os títulos. Nossa, John Cena tá. E tá em todos os main events da Raw. Dos pay-per-views, todos. E eu não acho que ele merecia tanto. Sendo que nos Estados Unidos, né, ele é considerado a lenda da WWE de hoje em dia. É, e agora falando um pouquinho, o que tu achou se ele se machucou, né? Ele teve que fazer aquela cirurgia no ombro com uma luta contra o Batista. Mas na volta dele, o que você achou dele ter entrado já na luta pelo World Heavyweight e ganhado? Ah, John Cena ganhar um Heavyweight Champion na volta dele, depois de uma contusão, eu achei isso muito chato isso, porque John Cena voltou, ganhou o título. Então, só porque ele é a lenda atual da WWE, que ele volte e ganhe o título. Lenda, lenda no modo de falar, porque pra mim ele não é nada. É, isso que dá a ser o preferido do tio Vince, né? É, Eu também acho que ele não merecia. Eu acho que tinha mais gente. Tinha ali o Chris Jericho na parada. Tinha o. Quem mais que tava ali? Tinha o Batista que tava envolvido mais ou menos antes da sua contusão, né? Bom, infelizmente o JBL, desculpe-me. O Shawn Michaels também tava na luta pelo título. Mas eu acho que não merecia, não. Vamos encerrar por aqui o John Cena que já tá me dando um pouco Vamos, de. bem, bem ligeiro ainda, porque já cansei de falar do John Cena. Vamos então agora para o Legend of Killer, o cara da terceira geração da aposta do Wrestling, o cara que, na minha opinião, tem o maior futuro da WWE até hoje, Randy Orton. Randy Orton é a geração, terceira geração da WWE. É um ótimo lutador da terceira geração. Tá numa ótima storyline com o Triple H e a família McMahon. Randy Orton tem muito o que oferecer ainda. Também acho, o Randy Orton, cara, ele tem um grande potencial. Eu acho que os bookers da TNA, meu Deus, que gafe terrível, da WWE, estão sabendo aproveitar ele muito bem, né? O cara luta muito. E essa feud entre ele e o Triple H, envolvendo toda a família dos McMahons, vai dar o que falar, hein? Vai ser uma boa de uma feud. E vai ter um ótimo combate no WrestleMania, né? Randy Orton versus Triple H. O que você acha desse combate? Você acha que vai ser bom o combate? Com certeza. E tem mais uma coisinha agora, né, que me coube aqui na cabeça. Tu viu o que vai ser o main event do WrestleMania? Com certeza. Adivinha, hein? É Big Show versus Edge versus quem? John Cena. Enquanto uma luta super boa que tinha tudo para ser um main event, Triple H versus o Randy Orton pelo WWE vai ficar ali por terceira, quinta, quarta luta. E eu acho que merecia um main event. É, tendo um WWE Championship, eu acho que merecia um event, porque disputando o Heavyweight Championship, o John Cena tá lá, e o único John Cena tá, sempre ele é main eventer, então eu acharia que não devia o John Cena estar com o main eventer de volta. Também acho. E o que tu achou da. O que tu achou do estilo de luta dele? Tu acha que o cara. Os golpes dele, se ele é limitado ou não é, como é que seria? Ah, o Randy Orton, ele é um ótimo lutador. Ele não tem, acho que ele não tem nenhum golpe aéreo, mas ele luta muito no seu finisher, o RKO. É muito bom o finisher dele, ele tem bastante variedades de golpe. Ele pode fazer, tem capacidade de fazer bastante coisa em ringue. É, ele faz a luta ser ótima, faz a luta render 100%. Tava vendo aqui, ó, os títulos que ele ganhou. Ele ganhou uma vez o World Heavyweight, uma vez o World Tag Team com o Edge, duas vezes o WWE Championship, uma vez o Intercontinental e o Royal Rumble de 2009. Eu acho que ele, pela qualidade dele, ele ganhou poucos títulos, né? Se bem que ele estreou faz pouco tempo, foi em 2003, 2004, se eu não me engano, né? Mas esse lutador vai dar o que falar. Acho que ele vai ser um Ric Flair da vida, um Stone Cold, The Rock. Tem futuro. Randy Orton tem um ótimo futuro pela frente. O futuro do Randy Orton vai ser muito promissor. Eu acho que ele vai ganhar muito mais título. Acho que tem mais que o John Cena, né? Tomara, né? Porque Randy Orton é 10-0 em John Cena. Com certeza. Bom, vamos então passar para o nosso próximo candidato, né? Já que o Randy Orton não tem muito mais o que falar, a gente também não sabe o que falar dele, não tem como explicar o lutador que ele é. Vamos passar agora para CM Punk, um lutador a quem Vince McMahon deu uma grande, digamos assim, uma grande história para ele, né, cara? Sair da ECW com o Money in the Bank, vir para Raw, ganhar o World Heavyweight, ganhar o Intercontinental e o World Tag Team. Um dos poucos que em menos de 6 meses ganhou os 3 títulos da brand. Tu acha que o Vince tem algo reservado maior ainda para CM Punk do que ele já conseguiu até agora? Eu acho que o CM Punk, acho que não tem muito mais nada pela frente, porque ele já ganhou os 3 títulos principal das brand, e ele não tá lutando muito bem nesses 3 meses aí. Não tá lutando muito bem, ele já errou vários GTS, ele não tá lutando nada bem. Ele lutava muito bem nas federações indies que ele lutava, mas quando ele veio pra WWE, ele caiu de rendimento bastante. Nesses últimos 3 meses aí do ano, ele não tá lutando 10%, ah não, tem tanto, 70% que ele lutava nas indies, né? Errou bastante alguns GTS, não tá lutando nada. E o que que tu achou da perda desse título dele, do Intercontinental, sem storyline, sem nada pro JBL? Como teve a notícia que o JBL vai se aposentar, eu acho que eles estão reservando alguma coisa pro JBL pra ele terminar sua carreira em alta. E o CM Punk já tava ficando meio sem noção com aquele Intercontinental Champion. Acho que tá na hora de o CM Punk esfriar um pouco, né? Ficar um tempo sem título. Então, nos últimos 6 meses ele ficou no máximo 2, 3 meses sem título. Ele ganhou bastante. Eu acho que o Vince deu uma confiança grande para ele. O Vince deu um grande push para ele, ganhando os 3 títulos principais da brand. E eu acho que tá bom para ele agora esfriar um pouquinho esse CM Punk e esperar de dar chance para outros wrestlers que tem wrestler aí, ótimos que estão sem título aí, sem nada para fazer aí. Eu acho que dar um push para os outros wrestlers seria ótimo. Tá, agora voltando um pouquinho no tempo da época da conquista do World Tag Team, essa tag do CM Punk e o Kofi Kingston, tu acha que os dois juntos teriam algum futuro melhor, algum futuro mais promissor? Eu acho que CM Punk e Kofi Kingston não tinham muito a ver. Apesar, Kofi Kingston, ele luta mais os golpes dele, é mais aéreo, mais um high flare. E o CM Punk já tá mais luta mais no chão, mais no ringue mesmo. Eu acho que não tem muito a ver os dois, não. E quanto ao estilo de luta do CM Punk? Ah, como eu falei, o CM Punk luta bastante no chão do ringue, ele luta muito. Bom, agora não tá lutando muito, mas ele o ano passado, começo do ano, por aí, ano passado, ele tava lutando bem, mas agora no começo desse ano ele já deu uma queda brusca no nos seus golpes, tá dando bastante golpes e já perdeu o Intercontinental Champion. Vamos ver o que a WWE ainda tem pro CM Punk. Eu discordo de você, eu acho que ele não luta muito no chão, não. Acho que ele até luta um pouco demais no ar, né? Ele usa bastante as pernas também, ele é um lutador com. Acho que tem mais força nas pernas do que no braço, né? Porque o que ele dá depois, joelhada e chutes, no entanto, até que seu finisher é um chute, né? Podemos dizer assim, entre aspas, um chute. Mas o lutador perdeu um pouco da credibilidade. Acho que até mesmo por causa dos 3 títulos que ele ganhou, né? Acho que até para ele esfriar um pouquinho, o Vince tirou todo esse prestígio dele. Mas eu acho que não merecia perder assim, o título pro JBL sem storyline, sem nada. O que que tu acha? Eu acho que o CM Punk perdeu o título sem storyline pro JBL, porque como eu falei, JBL tá se aposentando. Acho que WWE quer dar um push pro JBL pra terminar a carreira em alta. Acho que é por aí também, né? Deve ser alguma coisa do gênero. Algo acho que muito grande tá guardado pro JBL e pro CM Punk, acho que daqui a algum tempo. Bom, então vamos para o nosso próximo candidato, que é justamente JBL, né, que estávamos comentando até agora. Eu Isso. acho que JBL, eu não gosto de JBL, não sei muito sobre JBL, não curto ele. Mas eu acho que como nós acabamos de falar sobre o cinturão do Intercontinental, JBL tem, deve ter algum futuro guardado para ele bom, né? Tá dizendo que quer se aposentar e não sei o quê. Daí rolou uma storyline que ele poderia se aposentar com o cinturão na WrestleMania depois. O que que tu acha? Eu acho que o JBL ele não tá tão mal. E como ele já falou em que ia se aposentar, eu acho que ele vai se aposentar em alta. JBL vai se aposentar com tudo. Deve ser, né? Por aí. Quanto tu, o estilo de luta dele, eu acho que o JBL é um pouco lento, né? Até mesmo pelo tamanho dele. E eu acho que o cara, assim, os golpes deles são meio assim parados, né? Pode slime, o básico dele, socos e alguns chutes. Isso mesmo, o JBL luta mais no quase ele não tem golpe aéreo, luta mais no chão. É, e só lembrar que o JBL se aposentou porque ele vai começou uma parceria recentemente com a OVW. Ah, tá. Eu também tava vendo, eu escutei, vi num site aqui, que a mulher dele acabou de abrir uma loja, né? E daí tem toda essa parceria e não sei o quê. Eu acho que até para ele ficar um pouco mais em casa, né? Ajudar agora no, nas, nos negócios da mulher dele. Eu acho que até por isso ele poderia se aposentar. Seria um bom motivo. É isso mesmo, seria Porque eu não me um. lembro dele ser velho, dele ter uma idade assim avançada. Isso mesmo, o JBL acho que vai se aposentar porque ele já fez essa parceria com a OVW, ele vai se aposentar da WWE, mas ainda vai continuar trabalhando com o Westerling. É, eu acho que ele não devia parar de trabalhar com o Marcin, não. Bom, então vamos passar agora um pouquinho, né? Vamos pra SmackDown. Já falamos sobre a ICW, a Raw. Vamos pra SmackDown agora. Começando com o grande, o Dead Man vindo do Vale. Desculpe. Vale da Morte, é isso? Isso. O Dead Man. Pra mim, cara, um candidato fortíssimo ao Hall of Famer. É Undertaker. Comente um pouco sobre ele. Undertaker é um ótimo lutador. Deadman luta muito. Undertaker tem vários golpes. Apesar do seu tamanho, ele tem o golpe, seu golpe, o finisher aí. Tombstone Piledriver, que é pra mim é um dos melhores golpes que a WWE tem hoje em dia. E ele é. É, e foi até eleito, né, o Tombstone Piledriver, segundo um site, The Pro Wrestling, foi eleito o melhor finisher do ano. Isso mesmo, porque o Tombstone Piledriver ele é um ótimo finisher. É pra acabar com o Wester que leva o finisher mesmo. Tá, agora falando um pouco, vamos falar sobre um pouco da carreira de Undertaker, né? Essa toda a grande carreira, várias lutas. Acho que uma das lutas mais marcantes, né, para ele foi aquela Hell in a Cell com Mick Foley, que teve a famosa luta em cima da jaula, que o Mick Foley, nossa, eu tava vendo aqui o Mick Foley quando caiu, ele tinha uma queda planejada, né? De cima dele caiu pela segunda vez, na segunda vez ele caiu e quebrou duas costelas. E mesmo assim continuou lutando, aquilo lá foi uma super luta, eu assisti ela, eu concordo com quem fala que aquela luta foi uma das melhores da WWE. E Undertaker teve um futuro assim, né, cara? Eu acho que naquela época, Vince sabia o que tava fazendo com ele. Ainda mais com toda essa estia que deram pra ele da WrestleMania, né, cara? 16-0. Imagina, tu lutar em 16 WrestleManias e não perder nenhuma. Valendo cinturão, não valendo. Eu acho que eu não tenho o que comentar. Undertaker é Undertaker. Isso mesmo, Undertaker é o wrestler, eu considero ele como quase, se não o melhor, um dos melhores da WWE hoje em dia. Também concordo com você sobre esse ponto aí de ser um dos melhores. Bom, eu acho que Undertaker não tem muito mais que falar, né, cara? Um super lutador, sua carreira foi brilhante. Teve sua incrível feud com, na minha opinião, com o Edge. Eu acho que vamos então passar para o próximo. Isso mesmo, pode falar por mim, pode E o passar pro próximo. próximo é exatamente The Rated Superstar Edge. O atual World Heavyweight Championship. Edge luta. É outra lenda da WWE. E agora tá com o Heavyweight Championship. Ele luta muitos golpes. Seus finishers são ótimos. O seu Spear também. É um bom finisher. Edge tá numa ótima storyline aí com a Vicky, com o John Cena, Big Show aí. Edge ainda promete. Eu também acho que esse cara tem uma carreira muito promissora, né? A carreira dele, quando ele veio pra WWE, ele não tinha muito, assim, futuro. Daí eu acho que Vince percebeu que o Edge era um grande lutador e sua carreira começou a decolar, né? Foi em 2005 quando ele ganhou a Money in the Bank. Que daí sim, a carreira dele deu um salto, nossa, imenso. Foi os títulos, tudo, as suas feuds incrível com a. A do Undertaker, me lembro daquela noite lá no One Night Stand, acho que foi do ano passado, né, até mesmo. Que se Undertaker perdesse pro Edge, né, ele seria demitido da WWE. Como sempre vinha acontecido, né, Edge sempre perdia. Perdia, perdia, como se Edge fosse tipo Tom Jerry, né. O Edge seria o Tom, na verdade, aquele que sempre persegue, tenta, mas no final sempre se dá mal. E naquela luta não, naquela luta ele conseguiu derrotar Undertaker, mas na verdade ele era só uma storyline para as férias do Undertaker, mas eu acho que a storyline entre ele e Undertaker foi uma das melhores. O que tu acha dessa storyline? A storyline do Undertaker e do Edge o ano passado. Acho que foi a melhor do ano passado, até a storyline do Undertaker e do Edge. Pra mim, a melhor storyline do ano passado, a melhor feud. Também acho. Agora vamos ouvir um pouquinho mais pro futuro agora com a contusão dele voltou na disputa pelo WWE Championship, né, que tava entre desculpe-me, entre Triple H e Jeff Hardy. Voltou, conseguiu ganhar num pay-per-view que eu não tô lembrado o nome, não sei se foi o Royal Rumble, acho que não. E daí ele pegou e de repente foram para Elimination Chamber, né, no No Way Out. E ele me perde o cinturão em menos de 3 minutos, 2 minutos pro Jeff. E quando vai pra Elimination Chamber da Raw valendo World Heavyweight, ele me entra lá e ganha. Eu acho que essa storyline foi boa aí, essa jogada do Vince. Ninguém esperava, cara. Tu chegou a algum momento a cogitar essa hipótese? Nunca, eu acho que ninguém cogitou essa hipótese do Edge participar das duas Elimination na no Way Out. Eu acho que ninguém, só os bookers da WWE sabiam disso. E foi uma, pra mim, foi uma ótima coisa porque vai ser um grande combate no WrestleMania entre Edge, John Cena e Big Show. Agora vem essa coisa, Dudu. Era pra ser. Acho que foi uma surpresa pra todos também, né? A Vicky anunciar que o Big Show seria o cara que lutaria contra o Edge no WrestleMania. Todo mundo esperava o John Cena. Até que John Cena consegue descobrir uma coisa fatal, hein? O romance entre a Vicky e o Big Show, cara. Eu achei. Nossa, o Edge deve estar se achando péssimo, né? Acho que também Tem uma piadinha que tá rolando na internet, né? Pela primeira vez a WWE tem um corno champ. Isso mesmo, isso é muito engraçado quando passou a promo do. Promo não, o vídeo. O vídeo da Vicky do Big Show, os dois se beijando e no final tapinha na bundinha do Big Show. Isso foi muito massa. É, foi muito engraçado mesmo. Mas agora o que que tu pode esperar dessa luta do Ed? Tu acha que o Ed conseguiria reter o título ou o título vai pro John Cena? Eu acho que mais provável o título ir pro Big Show com a ajuda da Vicky. Eu acho que o Big Show vai levar essa no WrestleMania. Eu não boto muito fé no Big Show, né? Se bem que agora com a ajuda da Vicky é capaz de ele conseguir mesmo. Bom, vamos terminar então aqui de falar sobre o Ed. Vamos deixar para comentar depois o WrestleMania. Vamos ir agora para o The Cerebral Assassin, The Game, The King of Kings, The Triple H, o cara, o WWE Championship, o genro de Vince McMahon. O que tu acha do Triple H em si? Esqueça que ele é paparicado, que ele é da família, mas Triple H como lutador. Ah, o Triple H, ele luta bem, ele tem os seus golpes, o finisher pedigree, eu acho que o finisher é bom, ele tem golpes variados, ele tem muita qualidade em luta, mesmo ele ser o do filho do... filho, o no... Gênio. isso mesmo, o gênero do Vince McMahon, ele tem, ele luta muito bem e acho que ele retém esse título aí. É, na minha opinião, eu acho que o Triple H, eu acho que já tá ficando muito chato essa história dele ganhar o WWE Championship. 13 vezes campeão, eu acho que o WWE, se não me engano, foi 8 vezes. Tá ficando muito, mas muito chato essa storyline dele com esse romance, digamos assim, né, com o WWE Champion. Você concorda? Ah, em relação a ele ganhar título, ele já tá ganhando título demais, é como eu falei no outro arquivo cast, é quando ele não tá com título, tá correndo atrás do título. Sempre assim, tá com título, correndo atrás do título. Aí fica um pouco chato porque tem bastantes outros wrestlers na federação que lutam bem e deveriam, mereciam ganhar um título, pelo menos. É, eu também concordo com você. Agora vamos parar de falar sobre esses títulos e vamos falar sobre uma coisa mais atual. A incrível feud entre ele e Randy Orton. O que tu acha dessa feud? Ah, essa Feld aí, como eu falei antes, ela promete muito. Os dois são lutadores ótimos. Randy Orton é o lutador, melhor lutador da terceira geração. Eu acho que não tem mais nada para comentar sobre isso. Mas você acha que o Randy consegue levar esse título do Triple H? Não, como eu falei antes, o Triple H, pra mim, ele tem o título novamente. É, eu também. Eu acho que o Randy ganha essa. Na minha opinião, eu acho que tá na hora do cinturão sair um pouco. Bem, mas voltando, então vamos para a feud mesmo entre esses dois, cara. Eu acho que é a melhor feud do ano passado até agora, né? O que tu acha? Isso mesmo, acho que é a melhor feud que tá ocorrendo entre Randy Orton e a família McMahon. É a melhor feud por enquanto desse ano e essa feud ainda tem muito o que render e promete muito. É, agora vamos ver uma coisinha assim. Tu acha que o fato dele ser. Se ele esse genro do Vince McMahon influencia bastante na hora da decisão de títulos? Ou Ah, você sim. acha que lado profissional é profissional e lado pessoal é pessoal? Não, não pode se misturar as coisas. Não, com certeza, isso eleva um pouquinho o Triple H. Eu acho que isso aumenta o Triple H. Eu acho que sim, eu acho que tem alguma coisa a ver sim. Que isso influencia um pouquinho sim. Entre a família e o trabalho, sendo genro do Vince McMahon, eu acho que isso influencia sim um pouco. Bom, então vamos continuar agora aqui. O estilo do Triple H é um cara robusto, um cara grande. Seu estilo de luta, tu acha que combina com ele ou tu acha que ele devia ser outro, tentar outras coisas? Não, pela. Acho que combina sim, pela sua gimmick de The Game, eu acho que combina sim com seu estilo de luta, sim. Então vamos passar agora para o próximo candidato. Seria o Jeff Hardy, né? Cara que, na minha opinião, um lutador muito bom, um high flyer excelente, né? Cara que tem futuro. Já ganhou o cinturão da WWE, já ganhou o Tag Team, Cruiserweight e entre outros. Vamos falar então sobre a vida de Jeff. Tu acha que Jeff sozinho, antes dessas coisas malucas que aconteceram entre ele e Matt, Jeff sozinho teria algum futuro na WWE se ele não tivesse seu irmão junto? Ah, eu acho que teria sim, porque Jeff, ele luta bem, ele é um high flyer muito bom, ele tem golpes bastante variados, seu finisher é muito bom, eu acho que teria sim, acho que não influencia nada isso de ser irmão do Matt ou Matt ser irmão do Jeff, acho que isso não influencia quase nada. É, na minha opinião, eu acho que pode ter influenciado, mas se for, se influenciou, foi pouco, né? Nossa, foi mínimo. Vamos então falar um pouco sobre a carreira dele, sobre suas vitórias, suas lutas. Teve uma luta, uma tag team, cara, que pra mim foi, nossa, foi muito bem. Muito boa pra eles. Foi, acho que no SummerSlam de 2005, se eu não me engano, não tô lembrado. Uma TLC. Tag Team Match do Jeff e do Matt, que acho que ficou marcada na carreira deles. Nossa, foi uma grande luta, uma das melhores TLC que eu já vi na minha vida. Isso mesmo, foi uma ótima TLC, os dois ali lutando muito bem, como os The Hard Boys ali são ótimos, The Hard Boys são uma tag incrível. Agora falando sobre esse negócio de tag incrível, The Hard Boys, essa traição do Matt. O que que tu acha que é, foi por lado pessoal, mas por lado profissional? Ah, eu acho que isso foi meio por ciúme do Matt, por ele ter, por o Jeff estar com, tava, naquela época ele tava com o WWE Championship e o Matt tava com o ECW. Eu acho que foi porque por um pouco de ciúmes do Matt, pelo seu irmão estar com um título de grande importância na companhia e o Matt tá com um ECW ali que quase não vale nada. É, mas sabendo que o Jeff não tava lutando por um. Desculpe. Sabendo que o Matt tava com o ECW antes, né? Ele já tava. Eu acho que pra mim, com certeza, devia ter alguma intriguinha ali. Tipo, ah, eu tenho um cinturão, você não. Quando é que tu vai ganhar o teu? Eu acho que o Matt devia estar pensando assim: se ele ganha um Intercontinental, alguma coisa do gênero. Mas não, né? Ele foi lá e conseguiu logo ganhar o WWE Championship. Eu acho que isso também ajudou um pouco nessa. Nessa storyline, essa briga entre os dois, o que tu acha? Ah, eu acho que como eu falei antes, foi por pouco de ciúmes e como teve as storylines do Matt atacar o Jeff no hotel, do Jeff bater no cara do Matt, desculpa, do Matt bater no cara do Jeff ali, acho que foi por um pouco de ciúmes sim do Matt. Até Yes. nessas horas, assim, a gente. Eu não imaginava que poderia ser o Matt que tava atacando. Eu pensei primeiramente que seria o Christian e você. É, primeiramente sim, eu pensei que fosse o Christian, porque o Christian tava voltando à WWE, e como eu falei, eu pensei que ele ia voltar na SmackDown, e eu pensei que fosse o Christian que teria atacado o Jeff pra começar uma storyline com o Jeff. Tá, então vamos agora, então vamos passar um pouquinho pro próximo cara, que seria o Big Show, né? O primeiro contender para o World Heavyweight Championship. Big Show. O que que falar do Big Show? Acho que o Big Show não. Não, eu não me agrada muito o Big Show. Eu não gosto muito dele, apesar dele ser um cara forte, né? Pouca agilidade, golpes limitados também. Já teve uma feia de boa com o Undertaker, mas eu acho que foi só isso mesmo. Essa agora storyline com a Vicky envolvendo o World Heavyweight, John Cena e Edge também vai dar muito o que falar. Mas, na minha opinião, acho que ele não leva o cinturão no WrestleMania, não. Eu acho que o Big Show, como eu falei antes, eu acho que o Big Show leva assim o cinturão, com a Vicky ajudando ele. Mas eu não gosto muito do Big Show, não gosto do seu finisher. Seu finisher é praticamente um soco de boxe. E ali não tá lutando boxe, ele tá lutando. Tá no wrestling, no pro wrestling. Ele tem que fazer. Tinha que fazer outro finisher ou alguma coisa assim, porque o seu finisher ele é muito. Acho muito careta o finisher dele ser um. Praticamente um soco no boxe. É, mas aí que tá, né? Se não for, se ele não dá esse finisher, ele tem o Coquislam. Tá aí o Coquislam já é batido, né, cara? Não tem muito o que falar. Bom, mas eu acho que não, eu não tenho mais o que comentar sobre o Big Show. Acho que o Big Show, pra mim, não me agrada muito. Teria algo mais a falar sobre ele? Eu não teria nada a falar no Big Show, vamos passar pro próximo, que seria o Matt Hardy. Então vamos para encerrar o nosso segundo arquivo cast. Vamos comentar sobre Matt Hardy, sobre sua ida para a ECW, sua feud lá com o Mark Henry, o ganho de seu cinturão e sua volta para a SmackDown na feud com o Jeff. Primeiramente, indo para a ECW no Draft 2008, tu esperava o match na ECW? Não esperava o match na ECW, porque o match tava bem na brand que ele tava, não esperava que ele fosse pra ECW. Na ECW ele conseguiu ganhar o ECW Championship e logo depois foi pra SmackDown ter continuação da sua feud com o Jeff. Isso não gostei muito do match ter saído da ECW. Porque a SW estava carente de wrestlers bons e agora sem o match piorou um pouquinho. Tá, vamos então voltar um pouquinho, vamos seguir uma linha. É, a gente acabou de falar da ida dele para o ECW, então vamos falar um pouco agora sobre a feud dele. Essa feud com o Mark Henry pelo título, tu gostou dessa feud ou tu nem acompanhou? Para dizer a verdade, não acompanhei, não acompanho muito SW, mas pelo que eu cheguei a ver. A feud entre Mark Henry e Matt não foi muito boa, nada. O Mark Henry ali não gosto muito do Mark Henry, não acho ele um bom wrestler e não tenho mais nada o que comentar. Bom, eu acho que nós poderíamos comentar então sobre a Feld mesmo, né? O último assunto, sim, só para encerrar o arquivo cast. Essa surpresa toda do Matt ser o responsável pelo ataque no hotel do Jeff, pelo carro, pelos fogos. Tu acha que isso foi uma rixa familiar ou só puro ciúme? Eu acho que isso foi só puro ciúmes mesmo do Matt tendo os ciúmes do Jeff por causa do que o Jeff ganhou mais na companhia e o Matt tava meio na ECW, meio empolgado lá com o ECW Championship. É, eu também concordo assim um pouco contigo, né? Acho que foi mais, acho que por ciúmes mesmo do cinturão que o Jeff ganhou. Mas eu acho que não devia ter saído da ECW coisa. O Matt, eu acho que ele devia ter ficado. Ali ele tinha futuro, talvez poderia lutar novamente pelo cinturão. Não sei agora com a vinda do Christian, né, e a volta do Evan, mas teria um bom futuro. Bom, eu não tenho muito mais o que falar. Gostaria de comentar alguma outra coisa, Mr. Jack? Sobre o Matt Hardy, não teria mais nada a comentar, já falei o que eu acho sobre o Matt. Só quero agradecer a presença do Bill aqui, junto comigo nesse arquivo cache. E agradecer a presença de todo mundo aí que está escutando nesse segundo aí arquivo cache. Eu também não tenho mais o que comentar. Gostaria de agradecer pelo convite novamente, né, do Mr. Jack para o segundo arquivo cast do blog Arquivo Wrestling. Eu acho que se o povo gostar, comente. Se não gostar, também fale, né? Estamos ainda no começo. Quiserem sugerir alguns assuntos, sugiram. É, parcerias, estamos abertos. Então, ficamos por aqui no nosso segundo arquivo cast. Até mais. Tchau.